Salvador, bom dia, 97-33, informação, Golf. Bom dia, 97-33, da web, aguarde pop. 337. Web 5717, a linda cola pista 35, vento calmo. A linda cola 35, 5717, web. Foi 51, poderia confirmar o alternado, por gentileza? 133.25. 251-3325, gratas, ou 4177. Boa. Objeto 6749, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 12, 133.65. 2.85.3365, 6749, obrigado, bom dia. Tá com 106 a bordo, autonomia de 2 horas e 46 minutos, alterna Galeão, tá pronto para o ataque. Ciente Web 5898, ajuste no 012, táxi via Pátio 1, reporte na Lima para ingresso. Ajuste no 012, táxi via Pátio 1, vai reportar na Lima, Webjet 5898. Web 5717, teclado 212, controle 11935, bom voo. 1935, bom dia, senhora. Web 9733, copia. Salvador, bom dia, 5717 Web, e coluna escuta. Objeto 5717, bom dia, contato radar na decolagem. Estou com o nível 340 na saída da El, após Leda Direto Brito. Da El, Leda Brito, 5717, acessão 340. Estou 9733. 9733, copia. Ok. Web 9703, Guarulhos, aprovado nível 340, via Pêsulo 21, direto Trive, direto Poços de Calda, DCT. Decola da pista 107, perfil de saída Arbó, LF, Sagaz, com curva direita, transponder 5472, controle 19935. Estado Guarulhos, nível 340, Pêsulo 21, Trive, Poços de Caldas, DCT, decola da 17 com curva direita, saída Elefa, Sagaz, código 5472, 1935, controle FJ 9733. 9733 negativa Elefa, ok? Saída Argon. Gente, Argon, Sagaz? Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Argon, até a posição Elefa, após direto Sagaz. Então, saída da 17 com curva direita, saída Arbon, Elefa, após direto Sagaz, Web 9733. Web 9733, cotejamento correto, chame pronto. 9733, sim, caixa 3. Webjet 5898 na Lima. Web 5898. Web 5898, a linha e decola pista 35. Vento calmo. A linha decola pista 35, vento calmo, Webjet 5898. Bondjet 5898. Sim. Confere, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 25, 1, alterna 133, 25, web 57, 190, bom dia, senhor. Um ótimo voo. Decolador 19, controle 1935, bom voo. Controle 1935, objeto 5898. Controle Salvador, bom dia, objeto 5898, cruzando 2000 pés. Objeto 5898, contato radar na decolagem, sou para o nível 340 na saída da El, após Leda do Direto Bridge. Nível 340 da El, Leda após Bridge, objeto 5898. Paulo Salvador, objeto 5808, para cópia e autorização. Gente da voo, bom dia. Bom dia, aguarde a cópia 1186. Aguardando no 1186, objeto 5808. Alô, Salvador, objeto Juliette, sir. Juliette Serra, aguarde. Pois não. Web 5808, copia. Pronto. Web 5808, Goiânia, aprovado nível 340, via Pêsulo 17, Foxtrot Romeo Mike, Upper Whisky 10, Bravo Sierra Índia, Upper Mike 668. Decola da pista 10, perfil de saída, correção, decola da pista 17, perfil de saída Arbó, Elefa, após Ofito, transponder 5503, controle 1 no 935. Confirma o transponder, por favor. Transponder 5503, Web 5808. Patrulheiro para Goiânia, pela empresa do Mundo Médico. A foto com a meu mãe. Você foi 10, quebrado em terra. Você foi mais de 6 mil. Escola da PC 17. Da rua, Elefa, o Fico. 503. Web 5808, informa transmissão entrecortada, confirma o transponder. 5503. Web 5808, cotejamento correto, chame pronto. Camarada. Aí o Web 9733, pushback acionamento, faz 3. Web 9733, livre pushback, livre acionamento, chame para o táxi, ok? Solo Salvador, Alfa Zulu Índia, bom dia. Bom dia, Alfa Zulu Índia, aguarde. Whisky e Juliette Serra, prossiga para a torre. É uma solicitação de reboque e pushback da posição de número 5 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Afirmativo, 125 1, alterna 13325, obrigado, bom dia. Bom voo. 23 para o pátio principal, gate 1. Aguarde, Alfa Zulu Índia. Zulu Índia, confirme se entendeu para aguardar o reboque. Ciente, obrigado. Alfa Zulu Índia, confirme, o senhor entendeu para aguardar o reboque? Positivo, aguardando o reboque. Ok, ciente. 9733 para o táxi com 2 a bordo, 3 horas e 45, alterno Galeão. Web 9733, táxi via pátio 1, após Lima, reporte para ingresso na pista 17, ajuste 1012. E 12, solicite a decolagem pista 35, Sereto. 9733, mantenha a posição na Lima, aguardando coordenação para ingresso pista 35 e saída. Mantém autorizado o táxi até a Lima, ontem posição na Lima, 9733, aguarda a coordenação. Web 9733 na escuta. Afirmo. Decola agora da pista 35, mantém perfil de saída arbor, eleva sagaz com curva direita. Prezado, decolagem da pista 35. Perdão, a saída será da 35, arbor, eleva sagaz com curva à direita. O objeto 9733, está se aproximando ali. Ok. Isque Juliette Sierra, autorizado a iniciar o reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Afirmativo, reportarei. Alfa Zulu Índia está na escuta? Na escuta. Ok, coordene com o pessoal de solo, tem um webjet iniciando o reboque no pátio 3, faça, inicie o seu pushback de forma a não interferir com o reboque do mesmo, mantendo a posição à retaguarda, ok? Ok, gente, aí, obrigado. Alinda, cola pista 35, vento calmo. Autorizado Alinda, decolar 35, objeto 9733. Por gentileza, permanece a curva direita após a decolagem? Afirmativo. Curva direita após a decolagem, objeto 9733. Salvador, Juliette Serra, pronto para ingresso ao pátio 1? Aguardando aguardo para ingresso, eu escuto Juliette Serra. Afirmativo, aguardarei. De 5808 na escuta. Positivo, na escuta. O senhor poderia confirmar qual é o estimado para início do pushback? Mais 10 minutos. 10 minutos? Sim. Ok, obrigado. Whisky Juliette Serra autorizado ingresso no pátio 1 para a posição 03. Afirmativo. Decolado 36, controle 1-1935, tenha um maravilhoso dia. Salvador, muito bom dia, WebJet 9733. 1-1935. Perdão. Controle Salvador, bom dia, WebJet 9733, bom dia. WebJet 9733, bom dia, contato radar na decolagem, suba ao nível 340 na saída Arbor. Sobe, mantém nível 340, saída Arbor, Web 9733. Autorizado, prosseguir o reboque até o pátio 1. Ok, ciente, obrigado.